Rádio. Rádio. Rádio. Como é o nome da rádio? Rádio Toca Dançar. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. A qualquer hora. Qualquer hora. Você ouve. Rádio Toca Dançar. Tá ouvindo? Nove horas em Portugal e na Madeira. Menos uma nos Açores. Bom dia com Jorge Carvalho. Senhores passageiros, um comboio de intercidades. Sintem o longo curso. Senhoras e senhores, está a chegar o programa Mala de Cartão. A partir deste momento, você vai assistir a um programa de rádio que faz a diferença. Mala de Cartão. Mala de Cartão. Mala de Cartão. Mala de Cartão. É isso mesmo, Mala de Cartão. O programa que reúne todos os imigrantes para um adorável café e muita conversa à mistura. Este parte, aquele parte. Mala de Cartão. Mala de Cartão. Com uma mala de cartão e muita pobreza. Aqui, conheça os prós e os contras, o bom e o menos bom de ser um imigrante. Tudo em prol de um futuro melhor. Eu não migrei, fiquei aqui, olhei, mais pobre que os outros. Nosso Senhor Jesus Cristo teve pena de mim. Mala de Cartão. É agora mesmo. Junte-se a nós. Apresentação e realização de Jorge Carvalho. Mala de Cartão. Para matar as saudades do nosso país. Ser imigrante é recordar Portugal todos os dias. Ser imigrante é transmitir aos nossos filhos os nossos costumes e tradições. Isto é Mala de Cartão com Jorge Carvalho. Ele canta fados tristes e tradicionais. O português que deixou o seu Portugal. E como aqui a chuva para ele é demais, ele vai pensando ao sol do seu país natal. Laila. Muito obrigado. Merci beaucoup. Ser imigrante é viver longe da sua terra e sempre com saudade do seu lar. Bom dia, boa tarde ou mesmo boa noite. Bom dia a todo o nosso auditório. Você está na escuta da rádio Toca Dançar no seu país e no mundo. A partir de agora, até bem pertinho das 12 horas, você vai estar no programa Mala de Cartão. A apresentação e a realização é feita por este vosso amigo locutor Jorge Carvalho, diretamente aqui do estúdio de Orléans, França, para todo o mundo. Para todo o mundo, vai o meu abraço, uma beijinho a todos os nossos imigrantes, eles que estão espalhados pelo mundo fora. Portugal é grande, Portugal está em todo o mundo. Para todos eles, o meu abraço, o meu beijinho se estão de viagem para nosso país natal. Lhe desejo uma ótima viagem, como eu digo sempre, vá devagar para chegar depressa. Se está de regresso para o seu país de acolhimento, boa viagem igual e, como eu digo também, venha devagar para chegar cá bem depressa. A todos vocês, uma ótima manhã de terça-feira, uma ótima semana para todos vocês. E sem mais demoras, vou começar por cumprimentar quem já se encontra na nossa companhia, a nossa moderadora Marisa Gomes, que se encontra na salinha de chat. Marisa, bom dia, obrigado pela companhia. O nosso DJ Love de Inglaterra, que também se encontra na salinha de chat. Muito bom dia também, DJ Love, obrigado também pela sua companhia. Quem também se encontra já na sintonia da número 1 da música de baile, Maria Oliveira, que me diz olá, bom dia amigo Jorge, por cá na escuta, desejo-te boa emissão, beijinhos. Muito obrigado, Maria Oliveira, um beijinho também para ti, um beijinho para a tua querida mãe e um grande abraço para o teu querido pai e obrigado pela tua companhia. Quem se encontra também já na escuta da número 1 da música de baile aqui na salinha de chat do TikTok, salinha já está lotada. Começar por cumprimentar as minhas moderadoras, Teresa Fernandes, Rosário Correia, Salete Pinheiro, Marie Celeste, que se encontra hoje também aqui na live, Marisa Gomes, muito bom dia a todas vocês, espero que vocês estejam bem, obrigadas pela companhia. Quem se encontra também na nossa companhia e muito bem acompanhado, o nosso amigo Abílio Diniz, que se encontra dentro do Comboinho com destino a Vila do Conde. Abílio, muito boa viagem, obrigado também pela companhia, obrigado também por nos estar a transmitir essa bonita paisagem. Sem dúvida alguma, Portugal é bonito, Portugal é lindo, Portugal é sexy, Portugal tem tudo de bom. Maria Helena, muito bom dia também, Maria Helena, obrigado também pela sua companhia, obrigado também por estar na sintonia perfeita da rádio Toca Dançar. Paulo Marco, muito bom dia Paulo, obrigado também pela sua companhia. Carla Lamorosa, muito bom dia também minha amiga, obrigado também por estar na nossa companhia. Sejam todos muito bem-vindos e obrigados por estarem na nossa companhia. Angelina Doroteia, muito bom dia, muito bem-vinda também. Obrigados a todos vocês. Podem e devem fazer os vossos pedidos e as vossas dedicatórias e para isso é muito fácil. Basta ter internet, basta ter um smartphone, basta ter Facebook.

Je me présente, je m'appelle Gabi, je suis franco-portugais. J'aimerais vous parler d'un sujet qui va vous concerner. Après un an d'acharnement, de sueur au chantier, partir un mois pour revenir la tête reposée. Je ferme les yeux et je repense au bal du village. L'odeur du choulage coule, le goût de la salle, le bruit du quad, le son de la plage, le ciel plein d'étoiles, c'est ça le Portugal. On charge les bolides, la BM ou le Merco, à moins que tu sois un vrai, la charrette ou le bourrico. Oublie pas tes CD et puis ta clé USB. Pour la route, toi-même tu sais, on se rejoindra au mois de mai. Je lève moi, je couche portugais et au son. Mais je lève moi, je couche portugais et au son. Vamos a Portugal, quero ver toda a gente a dançar, cantar, gritar, aproveitar. Une portugaise, mais j'ai choisi une italienne. Imagine le bordel pour l'année prochaine. Tu vois la misère, moi je la sens la galère. Et ouais, donc pas de bled, de j'coupe la mienne de j'douceur. Ferme les yeux et je repense à j'nos, à j'fer. Y'a l'odeur du zassad, je goût de j'pêche-tay. Le bruit du padey, on est dans sa zardey. Y'a l'odeur de la chèvre, c'est ça mon bled. C'est comme ça que je veux, passe à l'âge mini et j'fer. Y'a oublié au travail, ou ficar loin de France. Profiter du soleil, même si t'as pas d'oseille. Allez sur ce niveau, t'es pour un seul de j'quisel. Moi je couche portugais et au son. Mais je dégo, je couche portugais et au son. Vamos a Portugal, quero ver toda a gente a dançar, cantar, gritar, aproveitar do verão. Vamos a Portugal, ano de trabalho para voltar ao nosso país e à nossa terra amada. Vamos a Portugal, quero ver toda a gente a dançar, cantar, gritar, aproveitar o verão. Vamos a Portugal, ano de trabalho para voltar ao nosso país e à nossa terra amada. Português e o som. Mês de agosto chegou. Pois é, foi com estes dois bonitos temas que eu dei início à minha emissão desta terça-feira, 15 do mês de julho do ano de 2025. Pois é, quero-vos relembrar porque 15 do 7 de 2025 termina hoje à meia-noite e não há mais este dia. Por isso, só para o ano, volta a ver o 15 do mês de julho de 2026. Por isso, aproveite este dia ao máximo, aproveite como se fosse o último dia das nossas vidas. Diga tudo o que tem que dizer, faça tudo aquilo que tem que fazer. Aproveite hoje, porque amanhã não sabemos se cá estamos. Muito bom dia a todos e obrigados pela companhia. Bom dia, vai também até ao encontro de já alguém que nos mandou mensagem para o WhatsApp. Pedro Galdino, Armando Fonseca, António Benfica, muito Luís. Luís Faria, muito bom dia a vocês, obrigado pela vossa mensagem, eu vou já ler as vossas mensagens e vou já também passar os vossos pedidos, muito obrigado a todos vocês que estão na escuta da número 1 da música de baile. Bom dia para a nossa amiga Ana Paula, que também se juntou à nossa companhia, muito obrigado a todos vocês. Obrigado por estarem na nossa companhia. Este próximo tema que se segue, sinto-me na obrigação de o dedicar ao nosso amigo Abílio Diniz. Agradecimento pelo coração de família, amigo Abílio, muito obrigado pelo seu coração de família. Este tema que segue é para si. Muito, muito obrigado. E logo de seguida vamos ficar com Herman José, com o tema Bailarico, que também dedico à minha moderadora Marie Celeste, pelo agradecimento também pelo coração de família. Muito obrigado a vocês. Roberto Carlos, ou melhor, Roberto Leal, com o tema Como é Linda a Minha Aldeia. Já há muito, mas muito tempo que não ouço este tema aqui a passar na rádio Toca a Dançar. Vamos ouvi-lo hoje. É sempre um tema que já tem uns aninhos, mas é um tema que eu gosto, pessoalmente gosto de ouvir. Espero que você, amigo Abílio, também goste deste tema. Obrigados por estarem na nossa companhia. Cai o sol sobre as verdades. Lá não pudeste viver. Hoje choras de saudades. Na hora da Ave Maria, quando os sinos vão tocar, é chegado o fim do dia. Nossa gente vai rezando. Nessa hora de alegria, logo se prepara a ceia. A hora da Ave Maria. Como é linda a minha aldeia. Ó jardim das oliveiras, guarda os teus lindos trigais. És a esperança verdadeira, és a terra de meus pais. É tão lindo amanhecer, cai o sol sobre as verdades. Lá não pudeste viver. Hoje choras de saudades. Na hora da Ave Maria, quando os sinos vão tocando, é chegado o fim do dia. Nossa gente vai rezando. Nessa hora de alegria, logo se prepara a ceia. A hora da Ave Maria. Como é linda a minha aldeia. Lindíssimo tema este na voz de Roberto Leal, Como é Linda a Minha Aldeia. Obrigado mais uma vez, Abílio Diniz. Marie Celeste, este tema é para ti. Obrigado pelo coração de família. Estamos na escuta. Carlos Rivera, Montanha Azul. Meu Deus. rei salvador morreu na cruz. Meu Deus, Senhor, me conduz, leva-me à montanha tão perto do céu onde estás Jesus. Subi a montanha, falei com Jesus e tive na mão um raio de luz. E lá na montanha Fui beijar a cruz e numa oração falei com Jesus. Meu Deus, que és o Redentor, mostra-me o caminho quero encontrar todo o teu amor. Meu Deus, Senhor, me conduz, leva-me à montanha tão perto do céu onde estás Jesus. Subi a montanha, Falei com Jesus e tive na mão um raio de luz. E lá na montanha Fui beijar a cruz e numa oração falei com Carlos Rivera, Montanha Azul, para a nossa amiga ouvinte Marie Celeste, a minha moderadora. Obrigado, Marie Celeste, pelo coração de família. Mistura fina, essa dama que dedico a todas as damas que estão na escuta do programa Mala de Cartão, com uma ótima terça-feira, uma ótima semana para todos vocês. E logo no final deste tema vamos dar início aos pedidos e às dedicatórias. Vamos fazer amor. Então, para quê? Se eu posso fazer tremer esse mundo todo, pois está bem gostoso. Então, para quê? A partir de agora você já pode fazer o seu pedido pelo telefone mais 351 91 318 0788. Faça o seu pedido, faça a sua dedicatória. Faça o seu pedido e a sua dedicatória pelo Facebook da Toca a Dançar, ou pela página Mala de Cartão, ou pela linha direta pelo WhatsApp 351 91 318 0788. Faça o seu pedido, faça a sua dedicatória. Você ouve, você gosta. Pois é, e a partir de agora você já pode fazer o seu pedido, já pode fazer a sua dedicatória. Como disse de início, é fácil, barato e dá direito a você escutar uma música. E para isso basta ir à página Toca Dançar, pode também fazê-lo através da página Mala de Cartão e poderá também fazê-lo através da linha direta aqui do estúdio de Orleão pelo 913180788, através do WhatsApp. Poderá também fazê-lo através aqui da minha live. Faça-o até ao sinal horário das 11 horas e apenas um pedido por ouvinte. Obrigado a todos que estão a mandar mensagens para o WhatsApp. Vou já ler as vossas mensagens por ordem de chegada e, claro, vou já ler também e também passar os vossos pedidos. O primeiro pedido que chegou aqui ao estúdio de Orleão foi do nosso amigo Abílio Diniz, ele que vai no comboinho até Vila do Conde. E ele que me pedia o tema, ou melhor, ele que me pede o tema de Bela Portuguesa. Penso que é esse tema da Bela Portuguesa. Amigo Billy, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e obrigado também pela sua preferência por estar na escuta do programa Mala de Cartão. Vamos então ouvir este lindíssimo tema no grupo musical Diapasão, a Bela Portuguesa. É mais linda com toda a certeza. Dançar para todo o mundo. Uma onda diferente em português, só para quem gosta de ouvir o melhor. Só para quem gosta de ouvir o melhor. Sempre um forasteiro, com saudades do seu lar, no coração traz a mulher. Pois é, as tecnologias têm desta coisa. Este tema não é, não senhora, para o nosso amigo Abílio Diniz, é sim os Némanos, Beijo de Funaná. Agora sim, vamos ouvir Beijo de Funaná para o nosso amigo Abílio Diniz. Lele, lele. suar. Quando estás colado em mim, sentir o teu beijo dar. Ter o teu gostinho em mim, fazer-te o amor gritar. Vai ferver teu mundo em mim. E deixa eu sentir o teu corpo suar. Quando estás colado em mim, sentir o teu beijo dar. Ter o teu gostinho em mim, fazer-te o amor gritar. Vai ferver teu mundo em mim. Lele, lele, lele, lele. E depois deste lelelé dos Némanos, a pedido do nosso amigo Abílio Diniz, muito obrigado Abílio Diniz por este lindíssimo tema, bem mexido, e desculpa aquela introdução ao início, mas não fui eu que me enganei, eu nunca me engano, é sempre o computador, porque é a máquina mais calaceira que nós temos à face da Terra, sem dúvida alguma que é o computador, e quem me disser o contrário está-me a enganar, está a mentir. A máquina mais calaceira que nós temos é, sem dúvida alguma, o computador, que ele não faz nada sem sermos nós a lhe mandar fazer. Um grande abraço, Abílio, boa viagem e obrigado por estar na nossa companhia. O próximo pedido que nos chegou através da nossa diretora Salete Pinheiro, minha moderadora aqui do TikTok, ela que me pede um tema. Deixe-me caber, ela que me diz: podes pôr uma música para todos que estão na tua companhia e para a minha filha que também está na tua companhia. Muito obrigado. Obrigado aí, Salete. Um beijinho para ti, um beijinho para a Patrícia, um abraço para o Manel, um abraço para o Genro, um beijinho para a Saletezinha e, claro, um abraço também para o teu netinho, que de momento não me vem o nome. Daqui a um bocado, se calhar, bem, mas de momento não me vem o nome, o meu cérebro está a ficar fatigué, como diz o francês. Eu escolhi o tema de Prince Tuga, o Malhão, Malhão, porque eu sei que a Patrícia gosta muito bem de dançar, tu também gostas, o Manel também gosta e a Saletezinha também gosta, então, opa, bora lá aí dançar, abre a câmara, Salete, põe-nos todos aqui deste lado também a dançar. Eu danço bem, como vós todos sabeis, mas é com os olhos. Prince Tuga, Malhão, Malhão. Agora já pode acordar com o Jorge Carvalho. Sou eu. A pessoa, bora lá então. Para ti no existe ningún secreto. Solamente hago lo que más me apasiona. Fique ligado a nós e ouça o programa mais completo da rádio. Mala de Cartão. Mala de Cartão. Aqui na sua rádio. É isso mesmo. Fique sempre ligado a nós. E com toda a certeza vais escutar aquela música que fez e continua a fazer parte da tua história de vida. D'Orléans vers le monde. Desde Orléans para todo o mundo. Ou ainda Facebook, página oficial Mala de Cartão. Oh meu Deus, eu acho que isto ficou bom assim. Não sei, só pode, não sei. Cumprimentos para todos os ouvintes e para ti, Jorge Carvalho, aquele abraço apertado. Sempre ligados. E voilà, você sabe.

E foi assim que deixámos para trás o tema de Carlos Paião, a pedido da minha moderadora Marisa Gomes. Próximo pedido, próxima dedicatória. E agora vamos virar um pouquinho para o WhatsApp, que já tenho aqui muitos pedidos para passar, que me chegou através do 913180788. E vou começar pelo nosso amigo Pedro Goldino, ele que me fez chegar a seguinte mensagem. Jorge, muito bom dia. Se possível, dedicar à minha princesa Mariana a música Loucuras de Amor. Um forte abraço de Pedro Goldino Torres Vedras. Muito obrigado, amigo Pedro. Obrigado pela mensagem e obrigado também pela sua participação. Aqui está Nelo Silva, Loucuras de Amor. Ligou, pediu, tocou. Loucuras de amor e Bom dia vai para o nosso amigo Domingos, que sentou aqui nessa linha de chat. Meu amigo, muito bom dia, seja também muito bem-vindo. Bom dia para a nossa amiga Lourdes Laranjeira, que me diz bom dia, amigo Jorge, beijinhos, boa emissão de Amsterdão. Muito obrigado, Lourdes Laranjeira, obrigado pela sua companhia. Bom dia, vai também até ao encontro da nossa amiga Maria de Jesus Tininha. Muito bom dia também, obrigado por estarem também na nossa companhia. Sejam todos muito bem-vindos e obrigados pela companhia. E vamos continuar com os pedidos e vamos continuar com as dedicatórias. Próximo pedido, próxima dedicatória que chegou através do nosso amigo Luís Faria. E ele que me fez chegar a seguinte mensagem ao 913-1807-88. Bom dia, amigo Jorge Carvalho, gostaria de ouvir Dá-me Teu Amor, de José Ricardo, para dedicar a Alice Santos, com um grande beijinho. Luís Miguel Torres Vedras. Forte abraço. Muito obrigado, amigo Luís Faria, pela sua dedicatória. Vamos escutar o bonito tema na voz de Marante. Dá-me o teu amor, que não tem este tema na voz de José Ricardo. Muito obrigado pela participação. Ligou, pediu, agora vai ouvir. Da manhã em Portugal, na Madeira, menos uma nos Açores. Bom dia com Jorge Carvalho. Acelera logo a correr. Tenho tanto amor para dar-te.

Moreira para essa 10 de agosto no Parque Basílio Teles em Matosinhos, mesmo em frente à Câmara Municipal de Matosinhos. Patrocínios ACCM, Associação das Coletividades de Conselho de Matosinhos, Câmara Municipal de Matosinhos, Junta da Freguesia de Matosinhos, Lessa da Palmeira. Apareça, marque presença para estar presente na Festa do Imigrante da Rádio Toca Dançar, dia 10 de agosto, entre as 15 e as 20 horas, no Parque Basílio Teles, em Matosinhos. Passe por lá para estar com todos nós. Bom dia com Jorge Carvalho, desde Orléans, França, para todas as comunidades portuguesas. O vosso amigo, diretor-doutor Jorge Carvalho, está de volta desde aqui do estúdio de Orléans, França, para todo o mundo. Mala de cartão. Cartão. Cartão. Pois é, depois do sinal horário das 10 horas dos compromissos publicitários, o doutor Jorge Carvalho está de volta para ficar com todos vós até bem pertinho das 12 horas, diretamente aqui do estúdio de Orléans, França, para todo o mundo. Vamos juntos, vocês desse lado e eu deste, até bem pertinho das 12 horas. E vamos continuar com os pedidos e com as dedicatórias. E o próximo pedido, a próxima dedicatória, que continua a chegar pelo WhatsApp 913180788, do nosso amigo Armando Fonseca. Penso que sim, exatamente, Armando Fonseca. Ele que me diz: bom dia Jorge, bom dia para você e toda a rádio. Queria pedir o tema que ficou de ontem, Alfredo Soares, com o tema Ana, para dedicar a todas as Anas e equipa da rádio Toca a Dançar. Um grande abraço, obrigado por pedir e por incomodar. Nunca incomodam vocês, nunca incomodam. Incomodam sim quando pedem mais do que um tema e sabem perfeitamente que só posso passar um tema por ouvinte, porque são muitos ouvintes e todo mundo terá direito a ouvir uma música. Depois, se der, irei passar o segundo. Se não der, não o passarei. Menos um tema, todo mundo tem direito a ouvir uma música. Fora isso, vocês nunca me vão incomodar de nada. Pelo contrário, aqui está este bonito tema com este bonito tema, Alfredo Soares, com o tema Ana. Eu fico

do nosso simpático ouvinte, nosso sócio João Paulo, ele que me fez chegar a seguinte mensagem. Bom dia, amigo Jorge Carvalho. Bom dia, amigo Jorge, cá estamos na escuta à tua espera. Quando for possível, passam uma música a teu agrado para a Margarida, para o meu cunhado António Benfica, para os colegas de trabalho, para o patrão Beto, para todos vocês e para todos que estão na escuta. Um abraço. Muito obrigado, João Paulo, obrigado pela sua companhia, obrigado também por estar na nossa sintonia. Muito, muito obrigado a todos vós. Continuação de um ótimo dia e boa semana. Eu escolhi o tema na voz de quem? De Paulo Raízes, com o tema Vira do Paulo Raízes. Espero que seja de seu agrado, Paulo. Obrigado pela sua companhia. Passe-me o dia e a dança está feita. Vira bem a volta, vamos ser felizes. Este é o Vira do Paulo Raízes. Paulo Raízes. E foi assim que deixámos para trás o Paulo Raízes, pedido do nosso amigo João Paulo, próximo pedido, próxima dedicatória, e que nos chega também pelo Facebook do nosso amigo Nuno Coelhas. Nuno Coelhas, ele que me fez chegar a seguinte mensagem. Bom dia, amigo Jorge Carvalho, desejo-te uma ótima terça-feira e uma excelente emissão. O seu computador não chegou a arrefecer, amigo. É bom ouvir os locutores da RTD todos os dias. Quando for possível, poderias passar uma música para dedicar a todo o staff e ouvintes da RTD. em especial ao locutor de serviço. Obrigado por fazeres a companhia esta manhã. Grande e forte abraço à escuta de Inglaterra. Muito obrigado, amigo Nuno Coelhas. Eu é que agradeço a vocês todos por estarem na nossa companhia. Se o meu computador calhar de aquecer demais, eu ligo-lhe a ventoinha, deito-lhe um bocadinho de água por cima para ele arrefecer, meto-lhe umas pedrinhas de gelo para ele arrefecer. Vocês sem música não ficarão com toda certeza. Obrigado pela companhia. Vamos ficar com Herman José Bailarico. Vamos todos bailar. Bora lá abanar o esqueleto. Fico lá em casa a cismar. Eu vou para o bailarico, larico, larico, até vou de charola, charola, charola. Vou para o bailarico, tenho um namorico, quero ir namorar. Vou falar com ela, olhe por favor, a menina dança, já tem melhor. Se levar um estalo é porque já tem, se não levar então está bem. Ai, pois é gastar a sola, eu cá vou dar baile, ela vai dar bola. É meter conversa, está tudo ok. Digo assim que eu é que sei. Daba, daba, daba, daba. Fica lá isso. Eu cá acho que moa. Atira disso. A menina tem requinta assim algum. Número de contribuinte é o 31. Ai, depois peço telefone para lhe ligar a dizer come on. Mas também direi como é óbvio, mon amor, eu cá I love you. Eu vou para o bailarico, larico, larico. Vou para a festarola, estarola, estarola. Vou para o bailarico, no vico, no vico. Lá em casa a cismar. Eu vou para o bailarico, larico, larico. Até vou de charola, charola, charola. Vou para o bailarico, tenho um namorico, quero ir namorar. Uma pequena não tem rapaz, nunca sai do baile sem atrás. Ela mira os bem antes de mais nada, para não dizer que foi enganada. É depois a fazer olhinhos que caem todos como patinhos. E quando um deles começa a ver, vai logo lá dizer: pode estar ao pé de si. Ah, com certeza. Eu nunca vi por aqui, eu sou francesa. O meu nome é Zubedeu, ai o meu não. Você quer dançar com eu? Está bem então. Ai, depois tens de beliscá-lo, morder-lhe um dedo, pisar-lhe um calo. E no fim diz que é o risonho, ai que bom não ser um sonho. Eu vou para o bailarico, larico, larico. Vou para a festarola, estarola, estarola. Vou para o bailarico, no vico, no vico. Lá em casa a cismar. Eu vou para o bailarico, larico, larico. Até vou de charola, charola, charola. Vou para o bailarico, tenho um namorico, quero ir namorar. Foi assim que deixamos para trás este bonito, bonito tema na voz de Herman José Bailarico. Bom dia, vai ao encontro da nossa amiga Rosa Rodrigues. E ela que me diz: olá Jorge, uma excelente emissão, uma feliz terça-feira e uma ótima semana. Beijinhos. Obrigada, Rosa Rodrigues. Para ti também um ótimo dia de terça-feira. Uma ótima semana também para ti, espero que esteja tudo bem contigo, com toda a tua família. Muito obrigada. Próximo pedido, próxima dedicatória que nos chega também através do WhatsApp da minha moderadora Marie Celeste. Marie Celeste, ela que me pede um tema, ela que me diz: quando tiveres tempo, podes passar uma canção para todos os bombeiros. Obrigado, Marie Celeste, obrigado pela tua participação. Aqui está este tema na voz de Carlos Manuel, Hino dos Bombeiros. E obrigada, Marie Celeste, por te lembrares dos nossos bombeiros, de te lembrares dos nossos heróis. Para todos os nossos bombeiros, um grande e forte abraço para todos eles. Muita força para eles e muita, muita coragem. E aqui está Carlos Manuel, Hino dos Bombeiros. O melhor da música passa aqui. La meilleure musique joue ici. Isto é Mala de Cartão com Jorge Carvalho e não queremos mudar. E vous ne pouvez pas le manquer. Tocamos o que mais gostas de ouvir. Tocamos o que mais queres ouvir. Nous jouons ce que vous voulez le plus entendre. Sempre com boa disposição, logo por amanhã. Toujours de bonne humeur dès le matin. Jorge Carvalho vous propose le programme des communautés portugaises. Jorge Carvalho leva até si o programa das comunidades. Mala de Cartão. Mala de Cartão. Et vous ne pouvez pas le manquer. E você? Não pode perder. Esqueces da tua vida para a humanidade ajudar. Que Deus te proteja e te dê força, por ti eu vou rezar. Bombeiro que vais mais um dia tua família deixar, vais arriscar a tua vida para a humanidade ajudar. Ser bombeiro não é fácil, no final também fica a chorar. Tanto sofrimento para o mundo salvar. Bombeiro que vais mais um dia família deixar, vais arriscar a tua vida para a humanidade ajudar. Ser bombeiro não é fácil, no final também fica a chorar. Tanto sofrimento para o mundo salvar. Pois é, ser bombeiro não é para todos, não senhor. Obrigado, Marie Celeste, pelo teu pedido, pela tua dedicatória Próximo pedido, próxima dedicatória que nos chega também pelo WhatsApp 913180788 da nossa amiga Mariana Matias, e ela que me fez chegar a seguinte mensagem. Bom dia, queria dedicar uma música ao meu grande amor Pedro Goldino, Zé Maro, Onde Tu Fores Eu Vou. Obrigado, amigo Mariana Matias. Muito obrigado eu, Mariana Matias, pela sua mensagem e pela sua participação. O seu pedido é uma ordem, aqui está Zé Maro com o tema Onde Tu Fores Eu Vou. Pois é, esta música tem que esperar um pouquinho, porque também é uma dedicatória que nos chegou também através do Nuno Monteiro. Nuno Monteiro, onde é que ele está? Está aqui. Nuno Monteiro, que me fez chegar a seguinte mensagem. Olá, bom dia, Jorge Carvalho. Gostaria de ouvir Kizomba para dedicar à minha mulher Vera Monteiro, com muito amor. Nuno Monteiro, Torres Vedras. Beijinhos para todos vocês. Obrigado, obrigado amigo Nuno Monteiro pela sua participação, e obrigado também por estar na escuta do programa Mala de Cartão. Aqui está este bonito, bonito tema na voz de Serreis, Dame Kizomba. We'll be right back. depois dançarmos este kizomba. Vem decolar junto ao meu corpo, quero te ter sempre coladinha em mim. Comigo vais dançar, sempre vais sonhar. Quero te dizer o quanto eu gosto de ti. Vamos é Dame Kizomba, pedido do nosso amigo Nuno Monteiro. Próximo pedido, próxima dedicatória que nos chega através da nossa amiga Cristina Pinto. Cristina Pinto, que me fez chegar a seguinte mensagem: bom dia Jorge e todos os ouvintes, um grande abraço da Suíça. Gostaria de dedicar a música do Imigrante para todos nós. Obrigada, Cristina Pinto, um grande abraço também para si até à Suíça. Espero que esteja tudo bem consigo, com toda a sua família. Aqui está Miguel e Micael, sou imigrante. Espero que seja do seu agrado. Obrigado pela sua participação. Com medo de ter más notícias de quem me liga. Rádio Toca a Dançar, do estúdio de Orléans para toda a França e para o mundo, porque a rádio, esta, não tem fronteiras. Pois é, agora que são 10 horas 49 minutos aqui nas terras de França. Lembrar que tem mais 11 minutinhos para fazer o seu pedido ou a sua dedicatória. Até ao sinal horário das 11 horas eu aceito pedidos e aceito dedicatórias. Depois do sinal horário, me desculpem, mas não aceito mais pedido algum. Muito obrigado a todos que estão a participar nesta manhã de terça-feira. Próximo pedido, próxima dedicatória, que também nos chega através do WhatsApp 913180788, da nossa amiga Carmo, e ela que me fez chegar a seguinte mensagem. Bom dia, gostaria de ouvir Eduardo Costa com o tema Fá número 1, para dedicar ao meu marido José com muito amor. Obrigado e bom programa. Muito obrigada, amiga Carmo. Não tenho este tema, ou melhor, tenho, mas este tema nesse artista não posso passar. Vamos ficar assim com o Fá número 1 na voz de Mokica. Espero que seja também do seu agrado e muito obrigado pela sua participação. Sim, você está a ouvir a melhor música. Você está a ouvir a melhor música. Com Jorge Carvalho. Com Jorge Carvalho. Sou fã desse sorriso estampado em Sou fã sem medida, sou seu fã número um. E por você sou fã da vida. E depois deste bonito tema Mococa, com o tema Sofá número 1, pedido da nossa amiga Carmo. Próximo pedido, próxima dedicatória que nos chega também através do WhatsApp 913180788, José Correia. José Correia, que me fez chegar a seguinte mensagem: bom dia, gostaria de dedicar uma canção de Fernando Santana à tua escolha para a minha mulher Carmo Souza. Muita saúde e um abraço. Muito obrigado, amigo José Correia. Obrigado pela sua participação. Aqui está Fernando Santana. O teu olhar é o meu mundo. Espero bem que o olhar da sua esposa também seja o seu mundo e que não olhe para mais mundo nenhum. Grande abraço para si, meu amigo, e obrigado também pela sua participação. Será que a paixão é a dor do meu pranto? Será que a doçura das tuas palavras são puras mentiras que fazem sofrer? Será que eu não posso esquecer o teu rosto? O amor para mim será sempre desgosto. Que a luz dos teus olhos se apague em meus dedos. Só sei que sem ti não consigo viver. No teu olhar eu encontro o meu mundo, um sonho profundo de um dia ser teu. A coisa mais querida que já se perdeu. No teu olhar eu encontro o meu mundo, o sonho profundo de um dia ser teu. O teu olhar é o espelho da vida, a coisa mais querida que já se perdeu. Eu espero milênios pela tua ternura. Só o teu sorriso me leva à loucura. Teus cabelos longos apertam minha alma. E a tua boca faz-me enlouquecer. Não vejo mais nada quando estás comigo. Perder-te no sonho é o meu castigo. Acordo e não tenho nem a tua alma. Para sentir um pouco o que estou a viver. A coisa mais querida que já se perdeu. No teu olhar eu encontro o meu mundo, o sonho profundo de um dia ser teu. O teu olhar é o espelho da vida, a coisa mais querida que já se perdeu. No teu olhar eu encontro o meu mundo, o sonho profundo de um dia ser teu. O teu olhar é o espelho da vida, a coisa mais querida que já se perdeu.

meu sexto sentido, a metade de mim tu, o meu porto de abril, aventura senti tu, que te quero provar e não penso em hesitar. Esta triste loucura, suficientemente má, não sei se serás minha ou devo outro amor. Eu canto como se fosses melhor. Sempre tu, cicatriz em corpo nu, bela reclamar. E vamos dançar ao som do acordeão. Menina, aceite comigo dançar. O bom é ouvir a dobrar suar. E vamos para a roda, dá-me a tua mão. E vamos dançar ao som do me veneram. Sou conquistador, mas quer ser um homem sério. E o rei do adultério chegou. Mas o amor é só um. Minha mãe, amor é só de mãe, ninguém me leva a sério. Fizeram de mim o rei do adultério. Amor é só de mãe, amor de coração. Na minha vida se eu e dispensa opinião. Relação não, da minha vida se eu e dispenso opinião. Primeiro é tudo sério, cheio de sedução. O rei do adultério até sofreu depressão. Agora já não cola, nem promessas de amor. Eu lembro a toda hora o que minha mãe me falou. Amor é só de mãe, ninguém me leva a sério. Fizeram de mim o rei do adultério. Amor é só de mãe, amor de coração. Na minha vida se eu e dispenso opinião. Relação não, da minha vida se eu e dispenso opinião. Se me olho no espelho, vejo o rei do adultério. Um coração sofrendo, queria ser um homem sério. Eu já nem quero mesmo entregar-me ao amor. Por isso eu não esqueço o que minha mãe me falou. Amor é só de mãe, ninguém me leva a sério. Fizeram de mim o rei do adultério. Amor é só de mãe, amor de coração. Na minha vida sei eu e dispenso opinião. Relação não, da minha vida sei eu.

Ei, amor, é desejo, loucura. É coração embalado ao som da ternura. O nosso amor, que por vezes foi tão maltratado, venceu a dor, afinal somos do mesmo lado. Derretem na garganta gritos que congelei. Encurro a minha dor com amargo sabor. Sinto que não sei, sinto que não sei sair deste inferno. Efêmero prazer, um sofrimento eterno no peito a bater. Mas sei que vou vencer, sei que vou vencer. Isto é paixão, é amor, é desejo, loucura. É coração embalado. Maltratado, venceu a dor, afinal somos do mesmo lado, do lado do amor. Um novo dia acendeu, tudo em mim renasceu. Hoje estou contigo, contigo. Isto é paixão, é amor, é desejo, loucura. É coração embalado ao som da ternura. O nosso amor, que por vezes foi tão maltratado, venceu a dor, afinal somos do mesmo lado. Do amor. Sentido. Condenei você, culpei você, mas não procurei saber dos meus defeitos, que são tão perfeitos, que até as minhas virtudes são defeituosas. Hoje eu vi as pessoas que cantam sem querer, que bebem sem querer, que riem sem querer, que não choram para não estragarem a cara. Acho que todos nós temos um pouco de tudo isso. Mas o melhor é sair fora da mentira. Amei. Amo. E agora estou só. Arrependido de só querer. Dei tão pouco a você, pensando que estava dando muito. Você pode pensar que eu não tomava conhecimento de tudo que se passava com você. Foi um erro seu e meu. Não fomos bastante inteligentes para ir até o fundo. Porque o fundo é o final. Todos temos medo do final. As pessoas que vivem amam sem querer, ganham sem querer, não ambicionam, desejam, sentem. Vamos esquecer os ferimentos. que não chegaram as cicatrizes. Vamos sorrir, chorar, gozar, sentir, xingar, andar livres de braços abertos, aproveitar todos os momentos que não passamos, todos os desejos que não sentimos, gritar, gritar, porque a vida é um grito. Quero gritar que amo, que amei e que amarei você intensamente. Deixe-me beijá-la. Quero amar até o fundo sem ter medo. Não existe fim. Nós é que acabamos. Se um dia iremos acabar, vamos acabar juntos. Pois é, o programa Mala de Cartão está mesmo a chegar à retinha final, mas não saiam dos vossos lugares, porque normalmente a minha colega, a nossa diretora, a doutora Lete Cruz, estará aqui com todos vós logo a seguir ao sinal horário das 12 horas, diretamente de Londres, bem por cima do relógio do Big Bang, para todos vocês, com mais duas horinhas de boa música e de boa disposição. Agora, para todos os nossos ouvintes, para todos aqueles que participaram nesta manhã de terça-feira, o nosso amigo Abílio Diniz, Salete Pinheiro, Marisa Gomes, Pedro Goldino, Luís Faria, Armando Fonseca, António Benfica, João Paulo, Nuno Calhas, Mariana Martins, Nuno Monteiro, Cristina Pinto, Carmo, Marie Celeste, José Correia, Abílio Diniz, Maria Helena, quem é que participou mais através do Facebook? O nosso amigo Silva Monteiro, muito obrigado também, Silva Monteiro. Obrigado à Amília Ferreira, que também se encontra na escuta. A todos, muito, muito obrigado. Boa tarde, bom dia para o nosso diretor-locutor Paulo Maia, que também se juntou aqui na salinha de chat. Paulo, meu amigo, bem-vindo e obrigado também pela tua companhia. Obrigado por estarem na sintonia perfeita da Rádio Toca a Dançar. Como estava a dizer, estes dois temas seguidinhos são para toda a gente que se encontra aqui na minha salinha de chat do TikTok da Mala de Cartão. Pois é, tive que ir para a Mala de Cartão. Mala de Cartão, que será a página oficial a partir de hoje, será sempre. Todas as emissões de Mala de Cartão serão feitas por esta página, página do TikTok Mala de Cartão. Escrevem lá a Mala de Cartão e vêm cá ter direitinhos. A todas as minhas moderadoras, Rosário Correia, muito obrigado. Marie Celeste, muito obrigado. Marisa Gomes, muito obrigado. Salete Pinheiro, obrigado. Teresa Fernandes, muito obrigado. Obrigado a todos. Paulo Marco, obrigado. Sol, obrigado. Nelson Miguel, obrigado. Manoli, graças. Ana Paula, muito obrigado. Gratidão a todos vocês. Aqui se encontra também aqui na rolagem. Muito obrigado a todos vós. Vamos nos despedir. O melhor, vou-vos passar dois temas seguidinhos. Pedro Sampaio com o Cavalinho e logo de seguida Raine Almeida, que nos vai levar até ao céu. Sinta-se na obrigação de dedicar este tema a quem você lá tem. Com um grande abraço para um grande homem, o meu chefe Júlio Maia, para o meu querido pai e todos que lá se encontram, minha querida mãe, os meus queridos irmãos, que estejam lá em paz, que é isso que eu lhes desejo. Já volto para me despedir depois de todos vós. Ela quer montar em cima de mim. Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho. Eu vou dizendo assim, vai. Ou vai no cavalinho, vai, vai, vai. Ou vai no cavalinho, vai. Sair do galope, totó, totó, totó, totó. Sampaio, vai! As novinhas, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré. Ou vai no cavalinho, vai, vai. Ou vai no cavalinho, vai, vai, vai. Vem na maldade! As novinhas. Vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré. Ou vai no cavalinho, vai, vai. Ou vai no cavalinho, vai, vai, vai. E uma cavala mesmo. Vai cavala, cavala, cavala, vem cavala, vai cavala. E depois do cavalinho vamos todos até ao céu para me vir despedir de todos vós. Que já Pois é, quero mandar um grande abraço também aos nossos amigos Vânia e Helder Passos, que nos escutam, também estão na escuta. Muito bom dia, meus amigos, e obrigado pela vossa companhia. Agradecer a todos que por cá passaram, o meu muito, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado por estarem na sintonia perfeita da Rádio Toca Dançar. Obrigado pelo vosso apoio, pelo vosso carinho. Obrigado por tudo. E marco encontro com vocês. Marco encontro com vocês na próxima quinta-feira, a partir das 9 até às 12 horas. Por isso, até lá, agradecer também à nossa amiga Maria Oliveira, que me diz: amigo, muito obrigado por nos teres brindado com mais um programa espetacular. Desejo-te a continuação de uma feliz terça-feira. Fica bem com a tua família. Beijinhos. Muito obrigado, Maria Oliveira, para ti também. Um ótimo dia de terça-feira. Um beijinho para ti, um beijinho para a tua querida mãe. Um grande abraço também para o teu querido pai. Tudo de bom para todos vós. Bom dia também para a nossa diretora Silvia Gomes, SGDS. Bom dia, Silvia, muito bem-vinda e obrigado também pela tua companhia. Eu marco encontro com vocês, como eu disse, na próxima quinta-feira, a partir das 9 até às 12. Desejo a todos vocês muita saúde, muita paz, porque o resto o universo traz, mas cada um de nós tem que correr atrás. Fique bem, fique com Deus. Até quinta-feira, se Deus quiser. Não saiam dos vossos lugares, porque normalmente a minha colega, a nossa diretora, a nossa diretora e locutora Lete Cruz, normalmente estará aqui com todos vós, desde Londres, para mais duas horinhas de boa música, de boa disposição. Até amanhã, se Deus quiser. Pois é, e assim chega ao final do programa Mala de Cartão. Deste lado está o vosso amigo, o locutor Jorge Carvalho, diretamente aqui do estúdio de Orleans, França, para todo o mundo. Me despeço de todos vós com este bonito tema. Programa Mala de Cartão volta para a próxima. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus. Até à próxima, se Deus quiser. Queridos amigos ouvintes, estamos em breves segundos de terminar mais uma fantástica edição do programa Mala de Cartão aqui na sua rádio. Foi com muito prazer que estivemos juntos nesta edição, onde pudemos partilhar emoções, cumplicidade, ideias e até novidades sobre o mundo da imigração portuguesa. Claro, com alguma música à mistura. Prometemos estar de volta no próximo programa com muito mais novidades para as comunidades e desejamos a todos vós que fiquem bem. Protejam-se a vocês e aos outros. E fiquem sempre ligados à Rádio Toca Dançar, a vossa rádio número 1 da internet. Como dizia essa de Queiroz, em Portugal a imigração não é, como em toda a parte, a transbordação de uma população que sobra, mas sim a fuga de uma população que sofre. Palavras de essa de Queiroz. É a vida, é assim. Posso tentar compreender o que eu estou a dizer, não é? Mala de cartão. Mala de cartão. Mais uma vez, bem-haja a todos. E para ti, Jorge Carvalho, aquele grande abraço de muita amizade.